Ajuda meu coração, me tira dessa solidão e diga que um dia nós dois vamos ser muito mais que amantes. Sem falar comigo, e me olha com cuidado, sabe disfarçar. A vontade é te agarrar, te dar um beijo, mas o meu desejo sabe esperar. E o meu coração perdido nessa estrada, sem direção nessa encruzilhada. Essa sonha.